tinha câmara que me ensinou câmara. E viva meu Deus, câmara que me deu amor pra lutar. Essa é a irmandade revolucionista fundamentalista da pista de dança, saca saia. O negócio é gravíssimo. Segura o raga, ouça! Eu que rimo raga enquanto praga nego roga. Eu que remo bote enquanto Raul se afoga. Eu não julgo jegue, diga aí juiz de toga. Referência fica, pega gingado que joga mandinga de Angola. Vou bater para tu bater para o gol a bola. Eu que rimo rumo, rame, rame, radiola. E falta pouco, rebatendo no sufoco. Resolega no papoco, tipo louco que se esmaga. Na sala de dança para ouvir peso do raga. Todas as crianças, moça bonita não paga. Chegando como quem nada não quer. Saca essa saia na parada. Nego se esmaga. Na sala de dança para ouvir peso do raga. Todas as crianças, moça bonita não paga. Chegando como quem nada não quer. Ninguém dorme, joga o simiano aqui do Prada de Brasília. Faz saca saia na pegada de gorilo. Jogue para os lobos que lhe deram a matilha. Na sala de dança, bicho solto, segue a trilha. Gente de fala, fala, vem dançar o raga raga. Sabe sistema de seco no PA que chega e estrala. Louco na Brasiliana, HBR que propaga. Tomás no seletor, mestre Renato, e chega e fala. Que vai baixar, que vai baixar, camará. Que vai baixar, que vai baixar, camará. Que vai baixar, que vai baixar, camará. Que vai baixar, que vai baixar, camará. Tipo louco que se esmaga. Na sala de dança para ouvir peso do raga. Todas as crianças, moça bonita não paga. Chegando como quem nada não quer. Saca essa saia na parada. Nego se esmaga. Na sala de dança para ouvir peso do raga. Todas as crianças, moça bonita não paga. Chegando como quem nada não quer. Ei, viva pastinha, camarada. Na sala de dança o paredão enorme. É a adição de system, bate seco nos conforme. Com fome enquanto malandragem some. Com a chegada dos meninos de uniforme. Nego quase desmaia quando chega e se depara com uma de barra de saia. Rebolando no embolado da gandaia. Saca saia pra sacar esse movimento. Bater feito raga raia na caixa dos pensamentos. Só um momento. O retumba no esqueleto, a perna bamba. Prende samba, tuque de tambor de que tupinamba. Valor em chama, no chamar os velho preto. De que é só tupi, tu avisa lá que vai baixar meu camarada. Tipo louco que se esmaga. Na sala de dança para ouvir peso do raga. Todas as crianças, moça bonita não paga. Chegando como quem nada não quer. Saca essa saia na parada. Nego se esmaga. Na sala de dança para ouvir peso do raga. Todas as crianças, moça bonita não paga. Chegando como quem nada não quer. Saca essa saia na parada. Ei, viva pastinha, camara. Que me ensinou, camara.